estamos querendo influenciar ninguém. Porém nós sabemos que a vida lá fora é demais. Tanto faz ser honesto ou paga pau de polícia. Será sempre um perdido sem nenhuma alternativa. O seu propósito apenas é proceder. O melhor possível, inconfundível com os outros. Um digno nível. Raciocínio idiota é necessidade. Das duas uma, qual enquadra sua promiscuidade? Apropriado ou discutível é você quem define. Resume a sua própria vida na carreira do crime. Premeditar sua morte é simples e fácil. Necrotérios, velórios, seu destino provável de 25 é difícil. Você não passa, é certeza. Franqueza da nossa parte, mas da sua é fraqueza. Convicção absoluta da sua indiferença é insignificante, ainda diz que compensa. Dispensa aquilo que é certo, aceita o que agrada. Se regenera verbalmente, na real se acaba. Seus manos só existem quando você tem dinheiro. Impõe respeito com droga, se julga sempre o primeiro. É implacável, prestável na arte de ser otário. E por mais que a gente queira, não vai ser ao contrário. Sua necessidade se transformou em vício, mas deixe quem não tem paz. Se não for sacrifício, o seu ofício deveria entrar em extinção. Mas se o governo não liga, ignorando a nossa opinião. Nós do facção, nosso protesto é nosso pedido. Roube quem tem, mas só se for preciso. Roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem. Roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem. Ou não roube ninguém, roube quem tem. Roube quem tem, roube quem tem. Roube quem tem. Roube quem tem, roube quem tem. Ou não roube ninguém. Te damos mil motivos, você persiste, se torna invisível, irreconhecível, sumido, fichado, desprezível e prejudicado. Na paranoia passa quase toda a sua vida. Agora eu te pergunto, quem é sua má companhia? Reformatórios de menores, prisões em DPs, condenações em presídios, se vangloria do quê? Somos contra o crime, porém sabemos da necessidade do esquecimento do governo e de sua parcialidade. Sua revolta tem lógica, até justificativa. Pra gente até cola, só que não pra polícia. Você precisa dar um jeito na sua imperfeição. Inferior, menor, ser inútil, totalmente em vão. Sem alteração, ainda acredita em pegar a boa. Em torno dessa obsessão se desmorona à toa. Se considera com princípios e opiniões. Embora tenha se entregado ao crime, diz que tenha soluções. Bem sucedido naquilo que faz, é da forma que se engana. Enquanto se diz na boa, nós o vemos em cana. Propaganda de esperto, orientação de otários. Seu grau de instrução decepciona, é precário. E já que você não melhora e o governo não muda, roube quem tem, e não a parte que ninguém ajuda. Roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem. Roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem. Ou não roube ninguém, roube quem tem. Roube quem tem, roube quem tem. Roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem. Ou não roube ninguém. O outro lado da história, a parte que decepciona, soluciona problemas alheios e os nossos. Se foda. Comando cerco contra nós com muito apoio. O nosso esforço nada vale, é simplesmente tão pouco descaso da sociedade. Principal influência, seu desinteresse é a maior delinquência. Na sequência, idiotice, parcialidade, cooperação inegável, a nossa inferioridade. A irreversível ampliação da miséria coopera até um ponto. Porém existe o lado mau e ambicioso, rouba por sua vontade. Nem tem dificuldade, apenas mais um embalo culpando a sociedade. Necessidade nenhuma, uma questão de doença. A sua indiferença, a paranoia intensa, inconsciente. consciência da sua parte e dos outros o mesmo. Objetivo dos dois lados, apenas dinheiro. Tenha certeza, não jogamos nossa ideia fora. É que o governo não muda e quem rouba nunca melhora. Não se analisa, piora. E só se prejudique, mesmo estando na merda, ignora qualquer saída. Sabemos que não foi possível a conversão de ninguém. Então apenas nos faça um favor. Roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem, roube quem tem. Ou não roube ninguém.